sea of stars lies another world, a world almost exactly like ours. This is where he lives. He's 27 years old, single but searching. Favorite sports, windsurfing and Aikido. Favorite pastimes, cigars and sex. He has everything, except fulfillment. And then one night, it happens. Hey, good buddy, are you home? He has a very sudden midlife crisis. He lands in Cleveland. You do know why you were sent to me? Listen to me, small visitor. I can explain how you got here. Devido a uma estranha coincidência, a um bizarro alinhamento de astros, o primeiro e o último filme que vi em 2021 tinham no título a palavra pato. O primeiro foi um filme de Lucio Fulci chamado Don't Torture a Duckling, um filme pouco usual da filmografia deste marco do cinema de terror, porque é um filme complexo. É um filme que nos leva pelo caminho errado até quase ao fim. É um filme que faz sentido e todos nós, amantes de Fulci, sabemos que isso nem sempre se reúne. E o último filme foi Howard the Duck. Não foi certamente a minha primeira vez, não foi certamente a minha segunda vez, não foi certamente a minha 25ª vez, mas o meu filho mais novo quis ver. Eu verifiquei que estava no Disney+, verifiquei que era para maiores de 7, todas as condições encaixavam para que fosse uma bela sessão, e então disse, miúdo, vamos ver o Howard the Duck. Até porque, como sabem, vós, os geeks, Howard the Duck, em versão esquelética, em versão chupadinho dos ossos, tem aparecido até que regularmente no MCU, em cenas pós-créditos ou quando há muita gente e é preciso mais um ilustre, Howard tem aparecido. Talvez faça parte do futuro, talvez seja só uma nota de rodapé, uma curiosidade do universo cinemático, mas Howard não é de todo um desconhecido. Ora, o miúdo quis ver este que foi o primeiro filme da Marvel de sempre, um filme de 1980 e tal, 87 talvez, que além de ter sido o primeiro filme da Marvel, foi aquele personagem que George Lucas escolheu de toda a galeria de milhares de personagens Marvel, que nós agora reconhecemos dos filmes e que já reconhecemos também das bandas desenhadas e dos desenhos animados. George Lucas achou, ok, este pato com características humanas, vindo de um planeta onde é tudo igual à Terra, excepto o facto das pessoas serem patos, porque a evolução foi no sentido de evoluir o pato, em vez de ser no sentido de evoluir o nosso ancestral comum. E George Lucas disse, vou apostar todas as minhas fichas neste filme que será indubitavelmente um sucesso. Um filme que não foi um sucesso, mas um filme que eu acho bom. Um filme que foi uma aposta muito bizarra, que hoje em dia nunca seria feito, porque se fosse consultado um grupo de interesse para analisar em termos de marketing qual seria a penetração do mercado, obviamente nunca teria sido um pato humanoide o escolhido, mas de facto eu acho que foi arrojado da parte de George Lucas. O filme não teve sucesso, o filme bombou, como se costuma dizer, e fez com que George Lucas tivesse que vender a sua recente unidade de cinema digital ao patrão da Apple, que por sua vez o transformou naquilo que hoje conhecemos, a Pixar. Ora, George Lucas fez isto para absorver o prejuízo deste filme. Este filme, que como disse, é para maiores de 7 anos e começa com um patinho a chegar a casa, tudo perfeitamente parecido com o nosso planeta, tirando o facto de ter duas luas, a imagem de marca de Lucas. Temos uma panorâmica da sua casa, exatamente igual, tudo igual à Terra, só que o tema são patos, onde deveriam aparecer humanos. Tem um póster do Indiana Jones com um pato, tem um póster de vários filmes muito conhecidos com patos, tem a fotografia dos seus pais, patos, tem a fotografia dele nas férias e ele está inclusivamente a ler a revista Play Duck, que tem um póster central com uma patinha de cuecas e com as mamocas ao léu, umas mamocas bastante humanas, salientando a sua evolução de uma condição de ave para meio mamífera. Entretanto, esse rapaz, esse Howard, esse pato, é puxado por um raio cósmico para a Terra, onde vai cair em Cleveland. E é resgatado por uma jovem cantora de um grupo punk que o toma sob a sua asa e o protege, dando quase início a uma relação sexual entre uma mulher, bem jeitosa, diga-se, e um pato muito irresistível. Colocam-se ali um conjunto de situações sexualmente carregadas para um filme para maiores de 7, em que a criança pergunta o que é que se passa, pai? E o pai, tentando esconder uma envergonhada ereção, diz: nada, filho, nada, é tudo a brincar. Entretanto, o pato sai de casa, foge e, neste filme para maiores de 7 anos, vai trabalhar para uma casa de meninas, uma espécie de uma sauna, onde toda a gente se encontra a copular, e ele faz um trabalho nobre, diga-se, e necessário, que é entregar toalhas, entregar lubrificante e preservativos a quem deles precisa. Isto, claro, num filme para maiores de 7. Entretanto, o pato farta-se, vai-se embora e vai ter outra vez com a moça, e é aqui que se percebe o que é que aconteceu. Estava a ser feita uma experiência em que alguém ligou para o espaço um novo e inovador raio cósmico que atraiu este pato, mas no dia seguinte este raio cósmico atraiu também um super monstro maléfico para o planeta Terra, e esse super monstro maléfico apodera-se de Howard para que consigam trazer para a Terra um exército de super monstros maléficos. Cabe a Howard, que é, diga-se, especialista em Kwak Fu, parar esta ameaça intergaláctica, porque os homens, porque os terrestres, claramente não estão a conseguir dar cabo desta terrível ameaça. O filme acaba com uma enorme perseguição num asa delta e com uma sequência num laboratório em que o monstro se revela, e Howard, num carrinho de golfe, com um raio experimental, dá cabo daquele malandrão do espaço. Isto, claro, um filme para maiores de 7 anos, que tem temas como a prostituição, o sexo interespécies, preservativos, lubrificantes, casas de prostituição e o sempre confortável tema das páginas centrais da Playboy com raparigas nuas. Mas, na verdade, o que mais impressionou o miúdo foi o monstro. Aquele humano se transformava lentamente num vilão terrível e maldoso, sem escrúpulos. Confesso que já vi muita coisa com aquele miúdo, muito filme para faixas etárias superiores, com muita violência, com algumas cenas mais audazes do ponto de vista da sexualidade, mas nada me deixou tão desconfortável sentado no sofá com o meu filho de 7 anos como aquele pato maroto a querer copular com uma humana que não se fazia rogada de aceitar o seu felpudo e peludo martelo do amor, caso ele viesse a ser necessário. E assim chegou ao fim o meu ano de 2021, com este filme que eu adoro em absoluto. Quem me conhece, quem me segue nas redes sociais, sabem que o meu amor por Howard the Duck é profundo e que combato por ele sempre que posso, sempre na linha da frente dos amantes de Howard the Duck, os amantes do filme, claro, e não deste pato com características de agressor sexual. That's a duck, man! Howard the Duck, trapped in a world he never made. Coming from George Lucas, a Willard Hike film, a Gloria Katz production.